Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Continua fazendo enquanto fizer sentido. Soldado só vai, não pergunta o motivo. Bem treinado, mas sempre fazendo a fé de abrigo. Onde tu ganha bala se tentar ganhar no grito. Perdoe os meus erros, mas precisei cometê-los pra dobrar os dinheiros, nunca dobrar os joelhos. Ambição, doença degenerativa, mas a vida é louca, essa é minha justificativa. Eu ainda sou verdadeiro. Só hackeei o jogo que te esconde um dinheiro e te cobra um troco, te cortam na hora de dividir o bolo. Mas eles são malucos, nós somos dobro. E se eu morrer, não é pra chorar. Deixa o meu som tocar, a cerveja gelar, 7 tiros pro ar, yeah. Lembre de mim pelo soldado que sou. E se eu morrer, não é pra chorar. Deixa o meu som tocar, a cerveja gelar, 7 tiros pro ar, yeah. Lembre de mim pelo soldado que sou. São os prazeres da carne lado a lado com os pecados. Meus demônios se libertaram. Sempre caindo em tentações, não aguento ser testado. É tipo botar drogas na frente de um viciado. Corria riscos por necessidade. Hoje essa merda faz parte, oh, de mim, do que eu sou. E eu gosto, eu amo. E se hoje eu me for, bota pra tocar os tambor, pra ecoar em todo canto que existe. Abro Fruit Loops, toca todos meus beats. Acho que esqueci a senha do Netflix. Dependendo da hora do dia, coloque pra tocar a minha discografia. Faça uma festa na vila, só pra celebrar a nossa ideologia. Yeah. Guarde minhas camisas de anime, enquanto aos inimigos elimine. Sei que depois disso nós vai estar na vitrine. Então aproveite esses dias de filme. Pra chorar, deixa o meu som tocar, a cerveja gelar, 7 tiros pro ar, yeah. Lembre de mim pelo soldado que sou. E se eu morrer, não é pra chorar. Deixa o meu som tocar, a cerveja gelar, 7 tiros pro ar, yeah. Lembre de mim pelo soldado que sou.